no céu as estrelas do amor. Pro compositor expressa sua dor, a lembrança vem com vento. Lembro do aceno de mão, duro aceto no busão, a triste despedida embalada por canção. A pista seca do cerrado, solidão que esquentava enquanto aumentava o mormaço, coração apertado, levando comigo meus sonhos, meus sentimentos. Eu ainda volto pra encher de orgulho o seu peito. Expressá-la seria ignorância, arrogância. Brinquei em suas terras, cê me deu infância por você, Brasília. Muito amor no coração, sou dos poucos cantador que contigo tá envolvidão. E você vem pra cê ver, a minha origem é candanga. Cantador que trago no peito a ascendência da vida, voando pelos céus da loucura, sanidade tão madura. O repente faz lembrar o rapadura. Eita cabra da peste, muito talento na música. Salve cearense, tamo junto na labuta. Levada que é loucura, insanidade, inspiração. Psicose, delírio, voz que é zoada de trovão. Pra acertar os cabeção que se dizem grandão. Que tá no rap é 1 milhão, como é sorte da canção. Falador comprado, sem linhagem, sem ciência. Sem inteligência, em suas letras não há transparência. Suas palavras sujas, ha, minha goela dá um nó. Olho pra um lado e pro outro, percebo que ando só, só. Só com os meus parceiros poucos no rap guerreiros. Verdadeiro, cê conhece a cobra quando assunto é dinheiro. Faz um DDD pro cê ver, pergunta quanto é o cachê. Tá fora do orçamento, nego, faz menos aí. Eita, ó tio. Mas não era pelo amor e depois pelo dinheiro? Era, era, falou aí, parceiro. Vai vendo. Alô? Oi! Quem é que tá falando? É o Rebe Cascavel, mais premiado do ano. Então é o seguinte, tem assentamento, o MST convoca. Deposita o dinheiro que eu vou na hora. Em nome da militância. Quê? Não entendi, cê quer o número da conta? Toca aí, sou seu fã. E quem é você, fulano? Saiba, bicão, não pego na mão de branco. Mas a tese defendida por você sobre racismo. Ô, segurança, retira daqui esse indivíduo. Esses aí são os guerreiros do rap, mano. Isso me custou uma solitária caminhada sem parada, sob a bênção de Jesus que me iluminava. Paravá, uma paisagem vada de serpente que se diz inteligente, mas não passam de demente. Que suas letras mentes, demente, serpente, serpente, demente. Me desmente, cê quer me parar? Então tente. Que eu não envergonhe minha origem brasiliense. Que minha alma lírica seja transparente. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. MC, usurpadores, faladores, se afoguem em dores. Cê quer o aplauso quente que vem do calor da gente. Abaixa a orelha agora, sente, seja humilde e coerente. Sente seu veneno injetado em nossa gente. Virou ninho de serpente as perifas brasilienses. Abre-se os atalhos pra travessia da morte. No comando Lucifer, no jogo da sorte. Então pega a carta e jogue mão na roleta e rode. Tem uma no tambor, uma no pente da Glock. Clic, clac, pei nos blefe. Clic, clac, pei nos verme. Que mancha nossa plenitude, marchando como navalha, pondo duros cortes, copiando a alma. Tipo cobra cuspindo no microfone, falando cê homem. Pra mim, bicho lobisomem, pega seu folclore e some. Pra cagada que cê fez no rap de Brasília, deixando fraca a corrente com atitudes egoístas. Rimas desmontadas que de bom não trazem nada. Poesia talhada, prostituída pela farsa. Sinta a ausência da mensagem, deserto de conteúdo. Só que vejo são rimas cegando o público. Pra você, sujeito da nova vida, poesia. Não precisa derramar no papel suas mentiras. Sem mentira, não, sem mentira, sem hipocrisia. Sem color e fantasias, não precisa disso pra vencer na vida. Anda dizendo que minha música não encontra seguidores. Mas isso é inveja, só importo de traidores. A quem goste dos meus versos, a marca da minha loucura. Que troveja uma mensagem que dentro do povo aguça. Despertando atenção, arrebatando aplausos. Que Deus espante a zica e ilumine nossos passos. No desafio da estrada, meus versos ganharam asa. Caege voando como águia. Beber outros luares, respirando outros ares. Conquistar outro mundo, abrir porta em outros lugares. Derramar os meus sonhos em terras acolhedoras. São meus sentimentos perdidos pela garoa. Ó prazer tá com vocês aí mais uma vez. Seja no brejo, no agreste, no sertão, no centro-oeste. No sul, no sudeste, no norte e no nordeste. Deixo minha garra plantada em toda terra que piso. Não fazendo fãs, mas verdadeiros amigos. Assumimos a responsa da total independência. Eita, deserto danado, mas que gera experiência. Inteligência marginalizada na memória popular. Guardada MC de embalo, por favor, para! Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores. Canto no canto, cantorias, rimas que secam as flores.